8:03. Cartografia do Rock, de segunda a sexta e no domingo às 20 horas. Geografia Rock, a Rádio Rock. Atenção, atenção, ao toque de 8 segundos, mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8:04. A partir de agora, na Geografia Rock. Programa Cartografia do Rock. Uma leitura do território da música do rock. Cidade, país, formação e trajetória das bandas. Muito bem. Bom, boa noite. Está começando o programa Cartografia do Rock. E nesse programa você vai conhecer o novo trabalho da banda de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Cabine 51. Cabine 51 lança novo álbum Imperceptível, que já está nas plataformas de streaming desde dia 15 de julho. O álbum, que se intitula Imperceptível, contém 10 músicas autorais, 6 deles inéditas. A banda é formada em 2011, trazem na bagagem aquele rock, atitude e criticidade nas letras das suas músicas. Os integrantes são Julia, vocalista, Ricieri, vocal e guitarra, Hamilton na bateria e Lucas na guitarra. Cartografia do Rock. Yeah. O resto tá fora do ar. 8 e 9. Você ouve temas e vertentes do rock. A noite calma que me Essa é a banda Cabine 51 de Caxias do Sul. Então, é um álbum que foi lançado dia 15 de setembro em todas as plataformas de streaming. Você abriu com o hits da banda, 70 dias. Que está em toda a programação da Radiografia Rock. Manhã, tarde, noite e madrugada. Não tenho mais cabeça. Talvez eu esqueça. Tudo que Papo de Bar tá tocando. E em seguida. Não tenho cara. Comecei com 70 dias, depois Futuro Artificial e agora tocando Papo de Bar. Depois vem a entrevista, né? Entrevista depois do Batedor de Carteira. A entrevista é exclusiva aqui na Grave Rock. Se toca! Se toca! Aqui toca mais músicas! sua cabeça. 8:19. O tempo não volta. A noite está na cola. Tento entender o que ficou pra trás. Sem tempo de saber o que me importa mais. Não tem mais volta. O que a gente aposta não volta mais. Cabine 5-1. A gente se apavora. Mas nada sai da rota que o destino faz. Sábado ao meio-dia. É rock. Yeah. É geografia rock. Yeah. Esta é a Rádio Geografia Rock. Jornal Café com Notícias, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Informação, tempo, trânsito e aquele rock aqui na Geografia Rock. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos, quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Porque você gosta de rock, tem a vontade de curtir o som. Há 2 anos fazendo a diferença, levando o rock pra escola. Todo dia, toda hora, na Geografia Rock, a sua trilha sonora, 24 horas. O rock bate a sua porta aqui, na Geografia Rock. O sucesso está de volta. Cabine 51, alerta minha mão, aperta minha mão, agora foi. Geografia Rock. Cidade inteira tá curtindo. músicas exclusivas. Só mostra o campo. Você está ouvindo, você está ouvindo. Cartografia do Rock. Batedor de carteira. Logo após ter uma entrevista com essa banda incrível. Geografia Rock. Tá, mas eu vou fazer um comentário com relação à música, que eu vou contar exatamente o que me chamou muito a atenção, tá? Primeiro, a questão técnica da banda. Eu achei que tá muito bem equalizado, muito bem mixado. Vocês tiveram um trabalho, assim, como disse o Poleto, na cozinha, muito bacana, tá? Mas o que me chamou a atenção... Vamos ver. tá aqui em cima, ó, com o um chapéuzinho de cossaco, tá? É, que eu queria saber o seguinte, Júlia. Eu fiquei surpreso, Tu fez aula de canto, tu fez alguma coisa assim? Vou te explicar o porquê. Tá chovendo mesmo. É, vou te explicar o porquê. Tá? Eu com 30 anos na música, como professor de canto, como muita coisa que a gente vê por aí, não são ruins, é isso que eu quero já deixar bem claro, não são ruins, tá? Mas são estilos de cantar que a gente sente uma falta de apoio na respiração, sente alguns portamentos que não ficam 100% legais e tal, isso, aquilo. E eu vou te dizer uma coisa, cara, tu cantou como se tu tivesse tido aula de canto a tua vida inteira. Tu cantou extremamente profissional. Foi realmente muito bom. Não só a banda toda, mas especificamente o vocal. Cara, fantástico. Vocês estão de parabéns mesmo. Um trabalho muito bonito. Obrigada. Que vocês estão fazendo. Não parem nunca, porque vale a pena ouvir. Sabe? É gostoso ouvir vocês. Poxa, obrigado. Muito obrigado. Maravilha. E eu quero saber da letra. Eu quero saber da letra. Roubaram mesmo o violão ou só foi aí? Isso aí é história real? Isso aconteceu? Não. Fica o questionamento. Já entreguei. Cara, pode ser que... Essa banda é muito... E acho que eu tinha falado durante o ensaio. Não, ali já era cabine, Hamilton. Ali já era cabine. É verdade. Então, sei que tem bastante tempo, porque essa música mais antiga a gente tem no repertório, né? Autoral. E eu não lembro se foi... essa daí é de 2012. Bem no começo da banda. Uhum. E eu não lembro se foi eu e sei que falou, mas alguém falou, o moleque batedor de carteira não quis meu cartão, ele roubou meu violão. Foi tu? E a gente teve que construir a música tudo ao redor disso, porque ficou muito legal essa frase. Isso, eu fui, cara. Não, essa cena, esse episódio foi mais ou menos assim. Esse riff inicial, né, da música, que leva a base da música toda, né? O bambarambarana, né? Me veio na cabeça aquilo ali, eu fiz aquilo ali e tal, e levei pro ensaio. Eu falei, ó, era a nossa primeira música, né, cara? Primeira composição. Então, tipo assim, a gente não sabia pra onde ir, o que fazer e tal. Aí o Hamilton falou, eu só acho que tem que ter a frase, e o moleque batedor de carteira não quis meu cartão, ele levou meu violão. Muito. E aí a gente desenvolveu a história da pessoa ali que acorda no aeroporto. Cara, mas foi muito massa, muito bom, cara. Muito bom. Muito massa, muito legal. Nessa época eu não estava na banda ainda, só pra ressaltar. Eu só era uma espectadora. Aí. É porque a nossa banda, como tá ali, mais ou menos já, né? A gente começou lá atrás, tocar juntos, eu e o Hamilton e tal. A gente foi formando bandas e tal, até que a gente chegou na cabine 51. E a gente parou por um bom tempo, acho que foi ali por 2014, mais ou menos, que a gente parou. E aí a gente voltou a tocar em 2016 juntos, só que não como cabine, né? E aí a gente resolveu voltar com a cabine agora, foi ano passado, né? Que a gente falou, não, vamos voltar com a cabine de fato, vamos voltar a compor. Eu comecei a gravar as minhas músicas, compor e tal, aprender a mixar, aprender a mexer nas coisas, aí comecei a pilhar eles, né? Meu, vamos voltar, vamos compor, vamos gravar e tal. E aí a gente foi fazendo. Nossa, muito legal. Muito bem. Poleto, tu quer fazer mais alguma das tuas perguntas antes de cair fora? Porque eu sei que tu tá caindo fora agora. Quanto tempo mais? Não, já tenho que sair praticamente já. Tá. Então vou deixar sem já pergunta minha última pra ti. Pergunta. Tchau. Tchau, tá. Pra ti. Pergunta que eu quero fazer é... Tchau! Vocês vão sentir minha falta. Sim. Tava vindo boa. Não! Não, agora eu quero é lembrar, na verdade, as pessoas que estão aí acompanhando. Se tu quer ganhar uma camiseta da Get Back, tá? Coloca a hashtag aí no nosso bate-papo, tá? Cadê, Fábio, a hashtag? Já tá no ar aí, ó. Quero minha hashtag, quero minha camiseta, quero minha hashtag, não, né? Quero minha camiseta Get Back e hashtag Rádio Frida Rock. São dois joguinhos da véia. Bota as duas hashtags aí no YouTube, aí no nosso bate-papo, no chat, tá? Ou lá no Instagram, a gente vai anotar o teu nome no dia 30, é 30 ou é 31? 31, né? Não sei, tem que ver aqui, peraí. Quarta-feira, 31 de maio, na última sala todinho do mês de maio, nós vamos sortear uma camiseta do Red Hot Chili Peppers, oferecida pela Get Back Rockwear, nossa nova apoiadora aqui na sala todinho. Tá dado o recado. Quero muito, muito, muito agradecer aí a presença de vocês. Pena eu não poder ficar até o final, mas tem dois shows esse final de semana. A gente não aprendeu ainda a tocar as músicas, a gente tem que ensaiar. Eu que agradeço, porque não vai ficar até o final. Sabemos bem como é que é. Mas então, sucesso pra vocês, tá, gurizada? Continuem nessa vibe boa aí, que ó, tá muito bom isso aí, hein, cara? Ô, Poleto, rapidinho, antes de tu sair, dá uma faladinha sobre o projeto Apoio Tua Banda, dizendo que pra eles que eles já estão também lá no... Antes perfeito. De tu sair aí. Então tá, projeto Apoio Tua Banda é o projeto aqui da Rádio Frida Rock, que visa fazer a interação de público e bandas, né? De que forma a gente faz isso? Tu tem uma banda, tu quer apresentar o teu trabalho aqui na Rádio Frida Rock, tu entra em contato com a gente no número de telefone que o Fábio está colocando aqui embaixo, né? Tu vai falar com a Miriam, tá? Vai trazer o teu projeto, a tua banda, o teu trabalho autoral. Pode ser, inclusive a gente abre aqui o espaço para outras artes, não só a música, tá? Uhum. Mas falando especificamente da música, porque nós temos lá no nosso site, radiofridarock.com.br, duas playlists, tá? Com todas as bandas e artistas que fazem parte do nosso cast, tá? Música autoral, música autoral dos outros, tá valendo também, tá? Que a gente não faz cover, a gente toca autoral dos outros, tá? Então, tá valendo. Tem lá... Continue ligado! Spotify, já, mais sucessos! Agora, clica na playlist, vai lá no Spotify, aproveita, já segue todas as bandas que estão lá vão seguir também vocês. Cabine 51 tá entrando nessa playlist também. E lá no YouTube também, tem a playlist do YouTube que daí passa o videoclipe das músicas. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos. Quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock. Geografia Rock. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Geografia Rock. Fique ligado na programação da Rádio Geografia Rock. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, tem Jornal Café com Notícias. E às 8 horas da manhã, tem o programa Super Manhã. À tarde, a partir do meio-dia, tem o programa Baú do Rock. E às 13 horas, tem o programa Mapeamento do Rock, onde você faz a programação. À noite, a partir das 20 horas, você ouve uma seleção de músicas com uma banda no programa Cartografia do Rock. Às 21 horas, de segunda a sexta, tem o programa Rock Brasil. Às 22 horas, tem a Semana Máxima. Sempre com um programa pra você ouvir. Confira! Na segunda, tem o programa Mistura Fina. Na terça, estamos na 94.9 FM. Na quarta, a Hora dos Beatles. Na quinta, Business Rock. E na sexta, programa Rock em Rio. Sonho não cansa. Te balanço, por favor. Me avise quando for. A partir das 23 horas tem o programa Rock AO. Pra iniciar a madrugada, à meia-noite tem o programa A Hora do Metal. Só rock da pesada. E à uma hora da madrugada tem o programa Insônia. O nosso fim de semana tem que ter rock, né, bebê? Sábado e domingo, a partir das 6 horas da manhã, tem o programa Só Rock. Às 11 da manhã, tem Top 15. Só com as mais tocadas. No sábado, ao meio-dia, tem o programa As Feras do Rock. E às 13 horas tem o programa Hard Rock. No domingo ao meio-dia tem o programa Sem Parar. 4 horas de música sem intervalos comerciais. Às 16 horas tem o programa Move Songs. E às 17 horas tem Business Rock. Às 19 horas tem o programa Rock in Rio. E às 20 horas tem o programa Rock Party. Às 22 horas tem a Hora do Metal. E à meia-noite tem o programa Frequência Máxima, com as melhores músicas eletrônicas. No domingo, às 17 horas, tem Rock Brasil. E às 19 horas, a Hora Beatles. Às 20 horas, Cartografia do Rock. E às 21 horas, tem Rock AO. Em seguida, tem Baú do Rock. À meia-noite, tem a Hora do Metal. E uma hora da madrugada, Insônia. Que te deixa ligado só com as melhores músicas. Fique ligado na nossa programação. Esta é a Rádio Geografia Rock. 24 horas no ar. O sucesso está de volta. Cabine 51, Corcel 73. Tá acabando o programinha, mas amanhã tem mais, 8 da noite. Toca! Se toca! Aqui toca mais músicas. A cidade inteira tá curtindo. Essa é a rádio. O resto tá fora do ar. A rádio que mexe com a sua cabeça. Cartografia do Rock, de segunda a sexta e nos domingos às 20 horas. tirar o mundo. Cabine 51, você está na cartografia do rock. Uma banda dissecando o álbum. Aí, acabou. Amanhã tem mais. A partir das 8 da noite. Você ouviu 70 dias, futuro artificial, papo do bar. Opa! Só um pouquinho. Geografia Rock, a Rádio Rock. Atenção, atenção, toque de 8 segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6. Opa, olha, ó. Aperta minha mão, batedor de carteira, Corcel 73, em sua essência, e fechando com girar o mundo. Até, vem aí com Zé Sampaio na trilha do Blues. Muito bem. Bom, boa noite. enquanto aguardamos o sinal da rede, vai um sonzinho. Nos anos 2000, entre redes sociais e bate-papos online, a salvação do novo rock. O rock clássico deu lugar ao hip-hop, e ao som de Outkast chegaram novas sonoridades. Los Hermanos superou o relacionamento com Ana Júlia e lançou um Samba 2, logo depois de passar um bloco do Eu Sozinho. O rock ganhou uma versão indie, oscilando de baladas a sons pesados. O radinho de pilha está na fila para entrar no museu. Os telefones já não servem só para discar, nos conectam ao mundo de sons. E agora estou aqui para ser sua amiga. Até podcasts estou tocando. Peraí, notificações dos meus amigos. Aceitei todas. Prazer te conhecer. Espero que adivinhe o meu novo nome. GeografiaRock.webradiosite.com. Quando aconteceu, não sei. Quando foi que eu deixei de te amar? Quando a luz do poste não acendeu? Quando a sorte não mais soube ganhar? Não, foi ontem que eu disse não. Mas quem vai dizer tchau? Onde aconteceu, não sei. Onde foi que eu deixei de te amar? Dentro do quarto só estava eu, dormindo antes de você chegar. Mas não, foi ontem que eu disse não. Mas quem vai dizer tchau? A gente não percebe o amor que se perde aos poucos sem virar carinho. Guardar lá dentro amor não impede que ele impedre mesmo crendo-se infinito. Tornar o amor real é expulsá-lo de você pra que ele possa ser de alguém. Somos se pudermos ser ainda donos do que hoje não há mais. Ouve o que escondem vão os pensamentos que preferem calar. Se não, irá nos ferir o não. Mas que não quer dizer tchau. Não quer dizer tchau, não, não, não, não. A gente não percebe o amor que se perde aos poucos sem virar carinho. Guardar lá dentro amor não impede que ele impedre mesmo crendo-se infinito. Tornar o amor real é expulsá-lo de você pra que ele possa ser de alguém. Possa ser de alguém. Possa ser de alguém. Woo! segundos. Mais um sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Olha o gostosinho! Eita, pioca de coco e de queijo! O novo também tem aqui, ó! Banda! Desligar.